espera pronto, TAM 3152. TAM 3152, autorizado a alinhar e decolar da pistão no zero, o vento calmo. Alinha e decola no zero, TAM 3152. TAM 3152, iniciando de corrida de decolagem. Fecho. Salvador, muito boa noite, eu sou 3520, passando 180 para o 150, informação Delta. TAM 3520, controle Salvador, acione identificação, cresça para o nível 050 na chegada Mare, ajuste de altímetro 10018. Verdade, identificação, descer para o 050 na Mare, 1018 ao 3520. TAM 3152, decola os 25, controle agora em 120, decimal 8, tenha um bom voo. 1208, TAM 3152, boa noite. Controle Salvador, boa noite, eu TAM 3152, decolou da 10. TAM 3152, boa noite, contato radar, sabe, mantém o nível 330 e sai da PUCA. 330 PUCA, TAM 3152. O 1994, sabe, mantém o nível 350, centro Recife no 2545, alterno no 2685. 2545, 2685, voo 1994, boa. 135-0, após etapa desce para 2.000 pés, o ajuste na 098, reporta estabilizado no ILS exigir da pista na 0. Após etapa desce para 2.000 na 098, reportará estabilizado no ILS 3520. Piso no 52, Centro Recife no 2545, alterno no 2685. 2545, 2685, boa. Boa. Controle Salvador, boa noite. Gol 18, 16, descendo para 150. Gol 1816, boa noite. Aciona identificação, autorizado chegada a Mari. Desce, mantenha o nível 050, o ajuste no 08. Chegada a Mari, desce para, confirme 050. Afirmativo. 050 com 1018, gol 816. controle, eu vou 1816, possibilidade de voar ITAP a fim de desviar de informações? Autorizado ITAP, está presente, 1816. 1816, na torre de ITAP, grato. Passando zona na localizadora da 3520. Completa aproximação, torre na noite decimal 6. 1718-6, 3520. Torre Salvador, bom dia, até 3520, 3 milhas do Índia Serra, estabilizado. Tem contato visual? Negativo, afirmo, agora visual. Ok, tráfego avistado, cheque trem. Aguarde. Ok, fomos com o trem checado, vento diz... vento calmo. Forma horário checado. Baixou e travou, tá 3520. Livre pouso a 10, vento permanente. Afirma, livre pouso. Bom, 1816, após o TAP, desce, mantém 2000 pés, o ajuste na 018, 1018, reporta estabilizado na ILS, que se reira pista na 0. Gente, após o TAP, vai voar Serra Vitor 366 e acusará no ILS 1018, desce para 2000. O LED na meia vai efetuar o procedimento RNAV, confirme? Não, vai fazer o uísque da pista no zero. Gente, então autorizado e ele é o uísque da pista no zero. Reporte passando do Serra Vita 366. Reportará o 66, Gol. Romeu, então, corrigindo, desce, mantém 2.500 pés. O ajuste 1.0 no 8 após a posição ITAP. 102.500 após ITAP, M18, gol. O seu solo foi os 4-5 na minha escuta. Está autorizado o seu táxi até o portão 04. Pátio 1. A sua escuta autorizada até o portão 4, pátio 1. Ok. estabilizando no ILS o Gol 8-1-6. 1-8-6, 2-1-8-6. 8-6, obrigado, até já. Tá. Torre, boa noite, é o Gol no 8-6. Estabilizado no ILS, pista 1-0, baixar travado. Boa noite, Gol no 8-6, autorizado pouso da pista 1-0, vento calmo. Livre pouso na 1-0, Gol